Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Grande Entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. O nosso primeiro convidado é o Presidente da Fundação Aurélio Amar Diniz, o Dr. Álvaro Herdade, médico de Clínica Geral em Oliveira do Hospital desde início dos anos 80. Álvaro Herdade é hoje uma figura incontornável no panorama da saúde no concelho, desde logo pelo que representa hoje a Fundação que lidera na área dos cuidados de saúde, mas também no apoio à terceira idade e ainda à primeira infância. Boa tarde uma vez mais, doutora Herdade. Está ao leme da Fundação Aurélio Amar Diniz já há cerca de 2 anos. O que é que mudou essencialmente na instituição daí para cá? Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e agradecer à Rádio Boa Nova a oportunidade que nos deu de trocarmos algumas impressões sobre a Fundação Aurélio Amar Diniz. Fundação Aurélio Amar Diniz é uma instituição particular de solidariedade social, estou vencido que é um marco em Oliveira do Hospital e, como já disse muito bem, portanto, a sua vertente essencial é a saúde, mas não descurando o apoio à primeira infância e o apoio à terceira idade. Sobre aquilo que mudou, há muita coisa mudou. Neste momento sofremos mudanças muito grandes, diariamente, e a situação atual do país a isso obriga. Houve, nós, quando herdámos a Fundação Aurélio Amar Diniz, estava num processo já de mudança, processo esse que nós continuámos, portanto, e é preciso ver que vinhamos com um passivo, com anos, muitos anos de negativos. Portanto, muitos anos no vermelho. Muitos anos no vermelho. Tentámos inverter essa situação. Neste momento temos essa situação invertida, estamos no segundo ano que conseguimos inverter essa situação. Fizemos o ano passado um investimento muito grande, investimos cerca de 600 mil euros em infraestruturas. E este ano continuamos com os investimentos e pensamos investir cerca de pelo menos mais 400 mil se conseguirmos continuar como até aqui. Não é fácil. A situação do país, a situação económica, mesmo a nível da banca, isso está muito difícil. A nível de mesmo a quem nós prestamos, o Estado, que é o nosso principal cliente, é o Estado, portanto não podemos fugir disso. Portanto, continua a ser o pior pagador? Não, não vamos por aí, de maneira nenhuma. Eu costumo dizer que ele é um bom pagador e um mau pagador. Não, não vamos por aí. Eles pagam quando podem, quer dizer, e nós temos que, todos nós, neste momento, a situação não está fácil para ninguém, quer dizer, isso não é, todos nós sabemos disso. Eu não vou dizer que eles são um mau pagador. Não temos razão de queixa, temos contornado a situação, pois não, eles passado, também não pagam quando querem, atrasos, porque é por eles não pagam quando querem, mas não é porque não queiram pagar, a situação está difícil para toda a gente. Mas nós é que também temos que ter algum cuidado com aquilo que fazemos, portanto, e planeamos muito bem todos os investimentos que fazemos. Quanto às mudanças, continuando as mudanças, houve que fazer alguma reestruturação. Acho que as mudanças estão à vista de toda a gente, estou vencido que, e aí eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal que trabalha connosco na Fundação, quer dizer, e as mudanças estão a começar, eu posso dizer já que as mudanças estão apenas a começar, as mudanças vão continuar e vão ser profundas. Vamos prosseguir, é por demais conhecido, aliás, e aproveitando a palavra mudança, é conhecido o interesse da Fundação em voltar a assumir o serviço de urgências que há vários anos funciona no Centro de Saúde, com a designação de SAP. Continua a pensar que faz sentido esta reorganização dos serviços em Oliveira do Hospital, de forma a Fundação assumir esse serviço? Voltar a assumir? Não, eu estou convencido que não faz sentido, é aquilo que se fez. Nós temos que voltar atrás. Quer dizer, eu acho que alguém devia ser chamado à realidade pelo mal que fez este concelho. Esta é que é a verdade. Quanto é que custa? Vou dar apenas um exemplo. Quanto custa apenas um serviço raio-x que não funciona com dignamente, que não serve os interesses da população, que funciona como agora funciona aos sábados desde as 3 às 8 da noite, que ao domingo funciona das 3 às 8 da noite, que funciona até às 8 da noite durante o dia, que o resto bom indivíduo porque tem um entorse tem que ir a Coimbra fazer um raio-x, isto não serve à população. Isto é indigno de um conselho como o Oliveira do Hospital. E quem é que paga hoje? Todos nós pagamos, todos nós com o erário público paga, todos nós com os nossos impostos pagamos, o mal que se fez a esta população, duplicação de serviços, quando um serviço de raio-x servia e chegava para todo o concelho. E tínhamos possibilidade de ter mais técnicos, de ter 24 horas o serviço a funcionar, que servia à população com dignamente, e assim não temos. Portanto, ninguém foi chamado à razão. Portanto, isto é alguém que agrediu o Conselho de Oliveira do Hospital e que devia ser penalizado por isto. Portanto, o serviço de atendimento nunca devia ter deixado a Fundação. Não vamos mais, mas isto é apenas um exemplo. Outro exemplo, imagine, considero que não se lembra, porque é nova, imagine que havia novamente um acidente, como houve há anos, com um autocarro da Ircila Herdeu. Eu gostava de ver como é que resolviam o problema no SAP da Oliveira do Hospital. Não tem condições. Não havia camas sequer para... Então, será que este serviço serve o Conselho da Oliveira do Hospital? Nós temos neste momento unidades fabris a trabalhar 24 horas em Oliveira do Hospital, com riscos elevados. Será que este serviço que está neste momento implantado serve o Conselho de Oliveira do Hospital? É essa a questão que têm colocado aos responsáveis da Administração Regional de Saúde. Sim, foi esta é uma situação. Existem negociações, ou pelo menos conversações, chamemos-lhe assim, no sentido de apelar portanto, ao retorno desse serviço, em que ponto é que se encontram essas conversações? Há uma coisa que eu quero frisar. Eu não quero o serviço de SAP como está implantado. Isto não serve ao Oliveira do Hospital. Eu quero um serviço de urgência em Oliveira do Hospital. Um serviço de SAP como aquele que está implantado em Oliveira do Hospital não serve à população. Nós precisamos de um serviço de SAP, de um serviço de urgência. Um serviço de urgência que dê resposta aos problemas que a cidade do Oliveira do Hospital tem. Um serviço como foi criado, por exemplo, em Arganil? Ou talvez melhor. Porque será que também serve? Nós não temos em Arganil especialistas, tudo o que é, mas nós na Fundação temos quase diariamente especialistas. Diariamente, se não temos uma... Temos, por exemplo, neste momento temos a ortopedia, temos 3 vezes por semana a ortopedia, temos cirurgia 3 dias por semana, temos, portanto, ecografias quase todos os dias, temos um laboratório a funcionar que pode funcionar 24 horas por dia, temos um serviço de raio-x que pode funcionar 24 horas por dia, temos um serviço de TAC que pode funcionar, temos técnicos neste momento a funcionar que pode funcionar 24 horas por dia, temos técnicos nossos que nós já formámos, lançámos agora, comprámos agora um ortopedia, tomógrafo para a Fundação, temos a colonoscopia virtual, já se faz em Oliveira do Hospital, o serviço de os angiotaques já se fazem em Oliveira do Hospital, portanto, temos... É um conjunto de exames complementares que não está, atualmente não estão à disposição. Que estão à disposição, mas que realmente, pelo Centro de Saúde, da maneira como estão as regras, o que se faz é manter um corrupio de ambulâncias para Coimbra. É o que se faz. Quer dizer, isso, eu convido as pessoas que defendem isso a ir dentro de uma ambulância daqui para Coimbra, aos saltos, aos tombos, para verem o que custa aos utentes. Porque é isso que é necessário, é pensar nos utentes e não pensar no umbigo de cada um. Uhum. E acha que a ARS está sensível a essa vossa pretensão? Tenho a certeza que está, além disso as condições que temos, está sensível a isso, portanto eu estou convencido que será o futuro, é muito curto prazo, teremos esse serviço de urgência em Oliveira do Hospital. Quando fala em curto prazo, fala em... Não posso dar dados, mas estou convencido que será uma realidade. 2011 pode ser uma realidade? Ou em 2011, ser... 2012 poderá ser uma realidade, depende das mudanças, tudo, mas tem que ser, porque da maneira que está, não serve a Oliveira do Hospital, não se pode hoje em dia a brincar com a saúde, quer dizer, estamos a prejudicar e estamos a desperdiçar dinheiro do erário público. Essa é que é muito importante, estamos a desperdiçar dinheiro. Mas hoje um dos principais problemas da saúde, ao nível dos cuidados primários, também tem que ver muito com a escassez de médicos, pelo menos médicos que estejam disponíveis a vir para o interior. Ora, esse é um problema do centro de saúde, mas também é um problema do hospital, certo? Sim, também é um problema do hospital, mas nós até agora não temos sentido essa dificuldade em contratar médicos. E temos uma equipa técnica que nós podemos apelidar de luxo, portanto temos uma equipa técnica muito bem classificada, muito bem qualificada. Agora, pois temos que lhe dar condições, em primeiro lugar temos que ter condições. Hoje os médicos não passa só por aquilo que ganham ou por a reserva, é preciso dar-lhes condições de trabalho. Quando eu chego a um centro de saúde e se quiser dar um diazepam porque um doente está com uma crise epileptiforme e não tem diazepam para lhe dar, não tenho medicamentos para fazer face e tenho que mandar o doente a Coimbra por causa de uma simples injeção que não tenho no centro de saúde, de um simples gesso que não tenho no centro de saúde, quando eu poder resolver, isso cria desmotivação nos profissionais de saúde. É isso que nós temos que criar condições de trabalho para esses profissionais de saúde se cá instalarem. Uhum. E acha que o centro de saúde iria acatar ou aceitar pacificamente esta situação, esta mudança? Eu não posso esquecer de, em 2002 ou 2003, não me recordo agora, eu não posso precisar o tempo, houve uma reunião comigo, com o doutor, com o antigo presidente da Fundação, e com o antigo presidente da ARS, e com o antigo presidente da Câmara. E, em que, nessa altura, estava para ser feita a rotunda ali em Baia, a rotunda ao lado do Centro de Saúde, e havia um problema, havia como é que se iria fazer o problema do acesso aos serviços de urgência, que ainda hoje é um problema que está para resolver. E tivemos uma reunião e que ficou mais ou menos decidido que realmente, nessa altura, o serviço de urgência voltaria para a Fundação. Depois a Câmara comprometeu-se a dar uma berba, a ARS dava a berba que estava destinada àquela ampliação que se fez no SAP, onde se gastaram 150 mil euros, o projeto inicial eram 120, depois acabaram por se gastar 150 mil e que não serve a ninguém, porque aumentar uma sala de espera não bem resolver o problema do resto. Portanto, o que estava em causa não era aumentar a sala de espera, quer dizer, quando tenho X doentes à espera, não vou aumentar o sítio onde eles estão. Eu tenho que resolver o problema é de os ver rapidamente. E foi resolvido ao contrário, aumentaram a sala de espera. Quer dizer, não foi a atitude mais lógica. Mas nessa altura, eu talvez fosse o único que lutou para o SAP sair do centro de saúde e vir para a Fundação. E nessa altura só faltou crucificar a mim, porque tenho no Centro de Saúde um célebre movimento de defesa no SAP do Centro de Saúde, e eu continuo a dizer, essas pessoas nunca foram penalizadas hoje em dia por aquilo que se gastou a mais neste Centro de Saúde. Quanto é que custa uma máquina de revelar, eu já não digo raio-x, mas uma máquina de revelar, com todos os custos de produtos químicos e isso que mantém-se a funcionar este raio-x, uma duplicação de serviços neste concelho. Arrisca-se a ter é os colegas todos contra si. Eu não tenho medo disso, portanto, aquilo que me move é realmente os interesses da população, a defesa dos utentes do centro de saúde e a defesa da população. E quando eu tenho isso do meu lado, não há nada que me dobra. E é por isso que vai continuar a lutar. A lutar para que o Centro de Saúde tenha, para que o Oliveira do Hospital tenha um serviço de urgência condigno com a posição que nós ocupamos. Pouco depois de ter tomado posse, também falou na construção do novo edifício hospitalar junto ao atual hospital. Acredita que é possível lançar a obra num cenário de crise como é este em que nos encontramos? Acredito. A obra já devia ter sido lançada, inclusive nós pagámos este ano, lançámos em contas um projeto que já vinha desde os anos 90, que nunca tinha sido entrado em contas, e nós pagámos esse projeto, portanto, era um sonho antigo. Este ano entrou em contas, porque estava desatualizado, que estava completamente desatualizado. Nós estamos neste momento a trabalhar num outro projeto, um projeto atual, de maneira nenhuma, e nisto nós também temos consciência que o Hospital do Oliveira do Hospital, as condições físicas do hospital não reúnem as melhores condições. E os nossos utentes precisam de melhor. E para isso não temos condições nenhumas de manter-nos naquele hospital, naquele edifício. Temos que fazer um edifício novo. Já devia ter sido feito. A altura não é ideal, mas pode ser ideal por outros motivos. Não é ideal porque neste momento não há dinheiro. não é? Uhum. Mas pode ser ideal, porque neste momento talvez se consiga construir a um preço mais baixo. Eu faço a referência, portanto, no qual início... Qual é o valor estimado, o investimento estimado? Cerca de 5 milhões de euros. Eu faço na altura em que a primeira vez que eu falei no projeto Oliveira do Hospital, e como se lembra, e levantou alguma celeuma, porque eu disse, o projeto, no meu entender, deve ter os 4 pisos e no cimo deve levar um heliporto. E alguém dizia, o doutor está com umas visões de futuro, que um heliporto para quem é o Oliveira do Hospital. E eu agora noto é que temos dias em que vem 2 e 3 vezes o helicóptero Oliveira do Hospital. É? E que demora, e eu ainda já controlei isso várias vezes, e que demora 15, 20 minutos a equipa para chegar ao centro de saúde e outros 15 minutos para chegar novamente ao helicóptero. Ora, se nós tivéssemos um heliporto em cima do edifício, descia cá em baixo e passado uns minutos estava pelo elevador cá em baixo no serviço de urgência. Portanto, não é nenhuma visão, é uma visão de futuro apenas. Portanto, há que realmente fazer isso. Há que realmente, o mais rapidamente possível, quando nós pudermos. Agora, alturas não é propício. Se nós conseguirmos manter... Como é que pensa financiar o projeto? Concorrer a fundos que haja disponíveis. E não tenho dificuldade nenhuma se conseguimos manter o nível que mantemos hoje em dia com capitais próprios. Uhum. Sim, 5 milhões ainda é um investimento avultado. É um investimento avultado, mas a população merece isso e estou convencido que a população não nos dirá não quando nós precisarmos de alguma ajuda. Portanto, estou convencido que toda a gente estará interessada na construção de um edifício de raiz, de um edifício que albergará a parte de baixo, o resto do chão, servirá o serviço de urgência, um serviço de urgência condigno, mais salas de consulta. Um primeiro piso, um piso cirúrgico, em condições com 2 salas do bloco operatório. Ainda agora estivemos em Coimbra e estamos a ponderar trazer o bloco operatório do pediátrico para o Oliveira do Hospital. É um projeto, mais uma vez, eu digo, é um projeto muito difícil, não sei como é que vou trazer, mas eu também sei que aquele bloco operatório veio da Alemanha, em cima de caminhões. Só está a dificuldade em desmontá-lo novamente, pô-lo em cima de caminhões e trazê-lo para o Oliveira do Hospital. O bloco do antigo hospital. Do hospital pediátrico. Uhum. Só está, a dificuldade está aí, quer dizer, é uma questão de manter a obra, mãos à obra. Um terceiro piso é um piso que nós pretendemos que sejam unidades de cuidados continuados e cuidados paliativos. E um quarto piso. Esse quarto piso... será essencialmente dedicado metade do piso à fisioterapia. A fisioterapia que não será, são 600 metros quadrados de fisioterapia, ficará virado para a parte baixa da cidade do Oliveira do Hospital com vistas amplas e que será para trabalhar em conjunto com, portanto, com a nova unidade que vai ser criada em Oliveira do Hospital, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, como sabem, vai montar em Oliveira do Hospital um serviço também de cuidados, vai trazer a sua sede para Oliveira do Hospital e nós vamos articular com eles para fazer um serviço de fisioterapia em comum. Uhum. Neste momento há que fazer parcerias. E as parcerias são benéficas para toda a gente. Quer dizer, não há interesse em nós agora... Sinergias. Eles fazerem um serviço de fisioterapia e nós fazermos outro. Não, uhum. Vamos fazer um serviço de fisioterapia que sirva aos dois. Uhum. Portanto, a construção deste novo edifício hospitalar vai permitir ao hospital local expandir-se em várias áreas. Sim. Como acaba de dizer. Esse projeto em que tem depositado também alguma expectativa, é a nova unidade de cuidados continuados, penso que, não sei se será assim a designação, mas da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que, segundo também aquilo que tem sido anunciado, irá ficar sediada nos terrenos da Fundação. Em que ponto é que se encontra esse projeto? O projeto está em fase de infraestrutura, portanto, no projeto minucioso, portanto, nas infraestruturas, já, portanto, neste momento estão à procura também de financiamento, tal igual como nós, portanto, uhum. Não é fácil arranjar financiamento nesta altura, portanto, eu acho que estamos numa época muito difícil, mas temos tido contactos e isso, portanto, ainda mesmo nós também pretendemos construir uma piscina em Oliveira do Hospital, uma piscina, e nesse caso até a parceria será, os contactos já neste momento, será uma parceria connosco, Fundação Aurélia Maria Diniz, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e neste momento a Arcial também estará interessado. Portanto, uhum. Porque não há interesse nenhum em cada um de nós construir uma piscina. Claro. Há que construir uma, porque o que custa não é construir a obra em si, é depois a manutenção disso. E se nós pudermos manter aquela piscina ocupada desde as 7 da manhã à meia-noite, é ótimo, porque ela gasta o mesmo. Uhum. Portanto, repartir os custos. Repartir os custos, uhum. É isso. E o que é que levou essencialmente a SPM a escolher Oliveira? Foi apenas a oferta do terreno? O que é que atrai a SPM a vir para Oliveira? Nós temos um clima maravilhoso, nesse aspecto, temos um clima ótimo, portanto, para estes doentes. Depois não podemos esquecer que a Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla é da Oliveira do Hospital. Também tem, e portanto, há muita gente ligada à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla de Oliveira do Hospital. Portanto, e isso leva a que as pessoas se interessassem pelo Oliveira do Hospital. Também lhe foi prometido e que realmente Oliveira do Hospital, portanto, o que é que leva a ficar sediado nos terrenos da Fundação? Se o ICCs continuar como está prometido, portanto, teremos umas vias rápidas, a passar muito perto da sua sede e que, portanto, uma possibilidade de chegar desde o norte ao sul, portanto, todas as pessoas convergirem, uhum, para o centro. Portanto, estamos uma certa no centro, centralidade também. Certa centralidade, portanto, e com facilidade de acesso. Uhum. Uhum. Esse projeto que focou há pouco do bloco, trazer o bloco operatório do hospital pediátrico, existem conversações com a administração do hospital nesse sentido, ou é só uma ideia que... Não, existem já conversações, nós já visitámos o hospital pediátrico que está neste momento fechado e estamos interessados em alguns equipamentos que estavam lá. Por exemplo, o ortomantemógrafo que nós temos em Oliveira do Hospital neste momento é um ortomantemógrafo que tinha um ano e meio ou 2 anos, que tinha sido adquirido para o hospital pediátrico e que nós fomos buscá-lo, portanto, compramos, portanto, a GE, portanto, retomou e nós fomos buscá-lo. Uhum. Portanto, esses são equipamentos valiosos e que não há interesse em deitarem-se fora. E também é uma nova área para a Fundação, os cuidados de saúde vocacionados para os mais novos, também de certa forma é uma área nova aqui, até na região, não é? Sim, é mesmo. Mais próximo é Coimbra, não é? Mais próximo é Coimbra. Nós estamos, neste momento, todas as áreas nos interessam. A nível, portanto, da medicina, portanto, a aparelhagem que está no hospital pediátrico não quer dizer que sirva única e simplesmente para pediatria. A aparelhagem serve para toda a gente. Portanto, as mesas operatórias que estão no pediátrico dão para operar adultos. Portanto, não são específicas de crianças, dão para operar adultos. O bloco operatório é um bloco operatório normal, tanto dá para operar crianças como adultos. Portanto, o ortotomógrafo é a mesma coisa, tanto para crianças como para adultos. Portanto, é isso aí que nós vamos, portanto, estamos interessados em alguma aparelhagem que lá está. Que é extremamente cara e que nós ainda não temos. E que nós ainda não temos. Podem aproveitar para apetrechar melhor o nosso hospital. O hospital a preços mais económicos. Iremos passar agora a outra valência da Fundação, também não menos importante, nomeadamente aquela que diz respeito ao apoio à terceira idade. Falou também recentemente de um projeto relacionado com a construção de residências autónomas para idosos nos terrenos da Fundação. Esse projeto continua de pé ou vai ter de esperar por melhores dias? Não, esse projeto é um projeto que eu digo que tem pés para andar e que estamos à espera apenas de avançar com ele muito rapidamente. Estamos à espera da localização exata da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, do edifício da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, podemos começar a construção das vivendas. As vivendas são vivendas tipo, que têm um quarto, uma casa de banho, uma salinha com kitchenet. São independentes, têm uma porta que dá para uma varanda comum, que é fechada, portanto, e que as pessoas podem viver na sua casinha, portanto, estão ligadas para todos os efeitos, portanto, a nível de telefone, a nível de campainha, de chamada ao nosso hospital, ao nosso centro, portanto, e qualquer emergência que tenham, são imediatamente socorridos. As pessoas vivem como se vivessem em casa deles. mas têm todo o apoio do lar. Portanto, se quiserem comer na casa deles, elas fornecidas a refeição e comem em casa deles. Se vierem, quiserem vir comer ao refeitório do lar, vêm comer ao refeitório do lar. Quer dizer, dá-lhes uma certa autonomia. É para pessoas mais autónomas, para pessoas que querem realmente viver, não ter um espaço de um quarto apenas, mas ter algo mais para receber os amigos, para ter receber os familiares. E, portanto, é diferente. Terem alguma autonomia, mas ao mesmo tempo terem a sensação de estarem acompanhadas. Estarem acompanhados, isso mesmo. Uhum. É uma resposta também inovadora no apoio à terceira idade. No concelho é inovador, mas é aquilo que se pratica na maior parte dos centros neste momento, não é? Portanto, é dia diferente. E nesta área, as valências quer de centro de dia e apoio domiciliário, são também para reforçar o... As valências de lar, neste momento, todo o lar está a ser remodelado, como já viu, portanto ampliámos a cozinha, ampliámos os serviços de lavandaria, estamos a pintar por dentro todo o lar, portanto está a ser todo pintado, foi, portanto, colocado todas as infraestruturas que eram necessárias, que ele não tinha. Como centrais de segurança, tudo isso. Neste momento vamos iniciar para a semana ou para a outra toda a requalificação das casas de banho. As nossas casas de banho, o lar tem 25 anos, portanto são dessa altura. Já estão obsoletas. Vão ter que ser todo o serviço de canalização vai ser todo mudado e todas as casas vão ser todas mudadas. A seguir queremos mudar também, fazer mais quartos. Temos alguns quartos, portanto, que não estão de acordo com aquilo que é exigido hoje e vamos fazer mais quartos. Temos neste momento um projeto na Segurança Social, já deu entrada ao projeto da Segurança Social, já tivemos a visita dos engenheiros da Segurança Social, portanto, e vamos fazer pelo menos mais 4 quartos, possivelmente 5 quartos. Mais, portanto, no lar. Portanto, No atual edifício, ao lado do edifício. Portanto, ampliar o edifício e, portanto, porque tem que ser feito obras também no aspecto de segurança, portanto, com as saídas de emergência e isso tudo. Uhum. Portanto, esta também é uma valência que cada vez tem mais procura e provavelmente as vagas que têm disponíveis não chegam para as encomendas. Vamos depois fazer, no aspecto de centro de dia e apoio domiciliário, tem estado a aumentar diariamente. O apoio domiciliário tem aumentado, eu estou vencido que neste momento temos seguramente 3 vezes mais do que tínhamos quando não entramos, temos cerca de 3 vezes mais, vamos ter que meter mais gente a trabalhar no apoio domiciliário. No centro de dia, nós não tínhamos centro de dia quando entramos, nós começámos agora a abrir o centro de dia e temos já bastante gente, mas não temos mais porque não temos uma carrinha, ainda foi na segunda-feira a Conselho de Administração, se nós vamos pôr uma carrinha aí buscar idosos a casa para os trazer para lá, porque temos muita procura, muita gente, ou temos a dificuldade de transportar esses idosos todos os dias para o nosso centro, portanto, e levá-los a casa. Isso ainda não está em andamento, está realmente em cima da mesa, ainda foi a Conselho de Administração na segunda-feira, e é um projeto que nós temos que pôr a andar. Portanto, o centro de dia, porque há neste momento mais idosos que podem dormir em sua casa, de manhã bem para o lar, para o centro de dia, tomam as suas refeições, fazem as suas atividades e regressam aos seus lares no final do dia. Uhum. É cada vez... mais procurada essa sim, resposta. É muito procurada, muito procurada. E era realmente uma situação que nós não tínhamos ninguém no início. Não tínhamos ninguém e também não temos neste momento. Aquilo que estamos a fazer é sem qualquer comparticipação da Segurança Social. Tudo o que estamos a fazer é sem qualquer comparticipação da Segurança Social. Não temos comparticipação da Segurança Social para esse tipo de apoio. Inclusive o apoio domiciliário, já há muito tempo que esgotámos os acordos que temos. Então, os que estamos a fazê-los por nossa conta e risco. Estamos há muito tempo já a fazê-los por nossa conta e risco, não temos acordos já para eles todos. Mas acaba por ser inevitável. É um serviço de apoio social que nós não podemos negar. E nós temos uma função social, e essa função social não pode ser negada. E não podemos agora dizer, olha, nós já temos X, já não podemos servir mais gente. Mas esses indivíduos, por chegarem um pouco mais tarde, não têm razão nenhuma para ficar preteridos em relação àqueles que chegaram primeiro. Mas é que temos que dar resposta. Uhum. Olha, em termos de primeira infância, fala-se agora na possibilidade da Fundação assumir a gestão de outra IPSS concelhia, no caso concreto, a Associação de Solidariedade Social, o KICAS, que, como é conhecido, atravessa algumas dificuldades financeiras. O que é que nos pode adiantar sobre isto? Penso que estarão em cima da mesa algumas conversas sobre a possível viabilização desta entidade, desta instituição. O que é que nos pode dizer? Portanto, sobre esta instituição não me quero adiantar nada sobre aquilo que se vai passar. Quer dizer, acho que cada uma tem que ver as suas coisas, cada um tem que ver. Nós não vou dizer que não houve contactos connosco, houve algumas reuniões connosco, realmente estamos preocupados na vertente social com o futuro daquelas crianças, e isso é realmente algo que nos preocupa e muito, aquelas crianças que ali estão, portanto, de maneira nenhuma podem ser colocadas ao abandono, né? Portanto, e nós para isso faremos tudo aquilo que for necessário para que isso não aconteça, para que elas tenham realmente, portanto, para que continuem a ter o tipo de apoio que lhes, para que elas tenham todo o tipo de apoio a que têm direito. Como, qualquer, como as nossas, como as de outras IPSS qualquer, como outra casa da criança qualquer. Mas são eles que têm que resolver o assunto deles. Eles têm problemas, no meu entender, que são graves. Nós já tivemos algumas reuniões com isso. Eu estou convencido que passa por uma questão de reestruturação total daquela instituição. O seu tempo dirá, e depois é um assunto que ainda vai ter que esperar algum tempo a que seja resolvido. Uhum. Mas em que moldes é que a Fundação poderia estar disposta a viabilizar o Quicas, se isso vier a acontecer? Não, a Fundação Tomacido não tem interesse nenhum em viabilizar o Quicas. Essa é essa parte. Além disso, numa entrevista que eu dei ao Folha do Centro, eu disse isso mesmo. Não, a Fundação poderá viabilizar uma instituição, mas nunca chamar-se o Quicas. Uhum. Estamos a falar de duas coisas. Sim, a nossa direção técnica é uma, a nossa gestão é outra, portanto, e não vamos assumir mais, portanto, todas as nossas instituições se chamam Fundação Aurélia Mardinis. Não há outra possibilidade. Uhum. Portanto, não há possibilidade de uma parceria com outra instituição, neste caso com essa instituição, no sentido de a viabilizar. Portanto, não entram em parcerias. Não entramos em parcerias. Se estivesse em cima da mesa, diriam não, porque nós não fomos chamados. As parcerias poderiam existir daqui para a frente, mas todo o passado nós não fomos chamados para constituir aquele passado. Uhum. Como é que nós vamos assumir um passado quando nós não contribuímos para ele? Claro, portanto, só estariam dispostos a assumir... A partir de... Assumir da estaca zero. Portanto, da estaca zero. Daqui para a frente. E para salvaguardar essencialmente, portanto, o apoio às crianças que ali estão, no caso de não haver outra alternativa. Isso mesmo. Portanto, essa é uma solução, mas não passaria nunca por assumir o Quicas ou isso assim. Portanto, acho que isso está fora de cá. Além disso, existe uma... eu não sei onde é que começa o Quicas e acaba o Quicas, quer dizer, e onde é que começa a casa da primeira infância e acaba a casa da primeira infância, quer dizer, há uma certa ligação, e nós não podemos esquecer que aquilo é uma empresa privada. Uhum. Há ali uma empresa privada. Há uma empresa privada, quer dizer, se nós vamos assumir isso, ou se vamos... Qualquer dia temos todas as empresas privadas de Oliveira do Hospital a dizer que a Fundação os vai assumir, ou que também quer apoio, quer dizer, há... que definir isto muito bem, há que realmente dizer o Quicas é apenas uma parte, uma pequena parte, e não todo aquilo que ali está. Porque uma parte tem dono, tem sócios, e os sócios é que são responsabilizados por aquilo. Não pode ser mais ninguém. E como é que comenta já agora as declarações de elementos da Comissão de Pais e da Direção, precisamente ao jornal Folha de Centro, de que não teria até o momento havido qualquer contacto com a Fundação? Isso eu, as atitudes de cada um, deixo a quem as faz, não é? Eles negam completamente que haja conversações, que haja negociações, e acham que sozinhas... Em devida altura eu posso fornecer os dados... De e-mails. Onde em causa tem inclusivamente as declarações do Dr. Herdade, precisamente. Na devida altura eu fornecerei-vos os e-mails trocados e outras coisas que nós fizemos de maneira a que aquelas crianças não ficassem sem o apoio a que têm direito. Uhum. Porque acha que isso pode estar em causa já no próximo ano letivo? Daquilo que conhece... Eu estou a dizer que estará em causa antes do ano letivo acabar. Que alguém tem que deitar, entre aspas, as mãos àquilo, para aquilo não fechar. Acho que sim. Portanto, isso aí, além disso, nós já demos o nosso contributo. Que foi disponibilizarem-se para ajudar. Não vou dizer aquilo que foi, mas em alturas próprias eu lhes direi. Ficaremos atentos. Para terminar, apenas só mais uma questão que tem a ver com aqueles terrenos contíguos ao hospital, toda aquela quinta localizada, como está bom de ver, num local nobre da cidade. Falou-se há alguns anos na possibilidade de ser alienados aqueles terrenos, ou rentabilizados de alguma forma. Tem algum projeto para ali? Já sabe o que é que quer fazer? Ou tem alguma ideia do que quer fazer daqueles terrenos? Neste momento, assim, alienar está fora de causa. Portanto, quando me fala alienar, está fora de causa. Não há solução nenhuma para isso. A Fundação não vende. Não vende nem aliena nada. Portanto, nesse aspecto, aí não temos solução. Não, está fora de causa. Mesmo rentabilizar aqueles terrenos... Mesmo se precisar de dinheiro para construir um novo hospital. Como? Mesmo se precisar de dinheiro para construir um novo hospital. Sim. Rentabilizar os terrenos, sim. Neste momento, com a conjuntura atual, não é ideal para fazer seja o que for. Tivemos no início alguns contactos para construir ali um retail center. Tivemos contactos para isso. Mas eu estou a dizer que ninguém, neste momento, as coisas estão todas paradas e ninguém está interessado em construir nada. Portanto, como sabe, a conjuntura atual é muito má. Neste momento, o projeto que temos é um projeto de construir naqueles terrenos, como viu, a quinta já foi labrada, já foi virado os terrenos que não eram há 9 ou 10 anos virados, aqueles terrenos, pelo menos já tem outro aspecto, não é de abandono que tinham, e neste momento está em curso a construção de um pomar. Vamos construir ali um pomar, vamos construir fazer alguma agricultura para nós. Portanto, e um pomar de maneira a não comprar, termos fruta para nós. Pomar de maçãs e peras? De maçãs e peras, essencialmente. Sim. Maçãs e peras, portanto, que é aquilo que neste momento, nesta zona, se dá melhor, não é? Portanto, ter os terrenos ao abandono não tem interesse nenhum. Pelo menos vamos usufruir de alguma coisa para isso. Até, e pelo menos tem um aspecto mais digno com aquele que se mantém neste momento, não é? Os terrenos são necessários também. Aquela parte que, quando se sobe da rotunda para cima do lado direito, vai ser transformada num parque de estacionamento. Como você já reparou, que os nossos parques de estacionamento estão sempre lotados. Portanto, essa zona aí vai ser construída um parque de estacionamento. A zona de uma vinha que existia ao lado portanto, da Secretaria do Hospital também vai ser transformada em parque. Já temos esses projetos, portanto, para ampliar. Porque se nós começarmos as obras da construção do novo bloco, portanto, precisamos de retirar aqueles carros que ali se estacionam. Por outro lado, ainda este ano vamos ter que iniciar algumas obras no hospital. E as obras no hospital vão se iniciar, precisamos de ocupar parte daquele parque de baixo. Obras em que áreas, essencialmente? Vamos essencialmente fazer uma, por cima da zona de entrada das visitas, vamos fazer a capela mortuária. Não tem condições a nossa capela mortuária, já há muito tempo que devia ter sido desativada, e nós vamos construir por cima da sala de visitas, no primeiro piso, uma capela mortuária. Portanto, capela, vamos transformar, tirar a capela do hospital para transformar para a sala para ali, e ao mesmo tempo uma casa mortuária. Casa mortuária é essa que vai ter um acesso para esse tal parque, portanto, que fica ao lado da antiga secretaria. Portanto, que servirá não só para depositar os corpos do hospital, mas é possível que nós só temos 2 casas mortuárias no Conselho de Oliveira do Hospital. Se tivermos 3 corpos, não temos onde velar o terceiro corpo. E nós vamos construir ali uma casa mortuária que, se for necessário, esperamos que nunca seja necessário, mas se for necessário, poderá também, porque fica de fora e fica com condições para servir de capela e de casa mortuária. Portanto, sempre a projetar o futuro. Como convém? Não, isto é dar dignidade até à morte. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam nas coisas. Ainda há um bocadinho eu recebi um telefonema de uma pessoa que está muito preocupada, que tem um familiar em Coimbra, que vai morrer, que já lhe disseram que vai morrer, e ele não quer deixar o familiar em Coimbra, porque nos outros disseram não há solução nenhuma. Portanto, ele vai ficar até morrer, portanto, pode demorar uma semana, duas semanas, um mês. E me telefonou a pedir se eu podia receber esse doente aqui. Eu disse que sim, queria fazer tudo para receber esse doente, por duas razões. A primeira razão é dar dignidade até à morte a essas pessoas. Portanto, se eles são do Oliveira do Hospital, vão ter possibilidade de visitar o familiar que está enfermo, que está em agonia, mais facilmente, e não tem que gastar combustíveis, carros, tanto tempo para ir visitá-lo a Coimbra, e muitas vezes até não, nem vão. Por outro lado, portanto, para esta família, sentem o parente mais próximo deles. Uhum. E, por outro lado, na altura do funeral, também é mais fácil fazê-lo do Oliveira do Hospital, porque ele é do Conselho do Oliveira do Hospital. Mas mais importante que isto tudo é que nós vamos libertar uma cama nos UCS. E uma cama nos UCS, nos hospitais da Universidade de Coimbra, custa 300, 400, 400 e muitos euros diários. É uma cama altamente qualificada que, de maneira nenhuma, pode ser utilizada para ser um corredor da morte. Nós temos condições para fazer esse serviço. Vamos fazê-lo por muito mais barato ao erário público, porque quem paga somos todos nós. Portanto, vamos fazer esse serviço para bem de todos e vamos libertar essa cama para alguém que precise muito mais que aquele indivíduo que já, infelizmente, já não precisa dessa cama qualificada. Por isso que também têm falado e lutam há vários anos pela criação do serviço de cuidados paliativos. Isso está também assente e no terceiro piso do nosso novo edifício ficará realmente uma unidade de cuidados paliativos para assistir a estes casos. Que é, sem dúvida, também uma unidade necessária. Uma unidade mais que necessária nos tempos que correm, porque a unidade de cuidados paliativos não é um corredor da morte, de maneira nenhuma. As pessoas às vezes entendem isso, mas não é. É um local onde aquelas pessoas que não têm não há outra solução, porque nós, infelizmente, medicina, não podemos dar resposta a todas as maleitas. Portanto, há alguns casos em que nós somos impotentes e acabam por as pessoas ter que morrer, porque isto é mesmo, a morte faz parte da vida. Mas a unidade de cuidados paliativos é aquele sítio onde as pessoas morrem com dignidade. Não é preciso sofrer para morrer. Portanto, realmente, as pessoas têm que morrer com dignidade, sem sofrimento, com qualidade, se podemos lhe chamar, portanto, mas pelo menos sem sofrimento, sem estarem, portanto, sem serem lançados como um trapo, portanto, acho que realmente dar dignidade a essas pessoas até ao último suspiro deles, não é? É isso que é essencial, é isso que nós lutamos em Oliveira do Hospital. Muito obrigada, doutora Herdade. Foi o essencial desta conversa com o presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite e não quero deixar de agradecer também a outro grande grupo, já agradeci a todos os funcionários que têm vestido a camisola da Fundação e a outro grande grupo, e nesta altura em que muito se fala de voluntariado, aos voluntários. Nós temos uma equipa de voluntários na Fundação. Portanto, e realmente é também o meu muito obrigado a essa equipa, uma equipa de voluntariado que realmente muitas das vezes do seu pouco tempo que lhes resta dá uma mão amiga àqueles que mais precisam. Fica muito esse obrigado. Agradecimento, mais uma vez, obrigada e boa tarde. Ok. Sim, senhora. Agora tenho de dizer a ela para vir ali com esses pormenores técnicos. É com ela. Pronto. Sempre nos dá os telefones. Ah, pois. Não sei se alguém deixou aqui. Deixa eu ver se isto.